Fecheiro 81, página 794. Alguém falava, mas as palavras não faziam sentido. A greta aberta na rocha emitia um zumbido potente que me enchia os ouvidos. A tocha piscou, lançando uma labareda subitamente amarela com a corrente de ar. O bater de asas do anjo negro, pensei. O som repetiu-se atrás de mim. Ao voltar-me, vi Jamie que cambaleava sobre os joelhos. O sangue que lhe jorrava do cabelo tingia-lhe de vermelho e negro um lado do rosto. O outro estava branco. Parecia a máscara de um arlequim. Para a hemorragia, indicou-me o instinto. Procurei um lenço, mas Jamie já se tinha arrastado até junto de Ian para lhe soltar as amarras, salpicando-lhe a camisa com gotas de sangue. O rapaz pôs-se em pé e estendeu uma mão para ajudar o tio. Pouco depois, a mão de Jamie apoiava-se no meu braço. Levantei os olhos, aturdida, para lhe oferecer o lenço. Pegou nele para limpar um pouco a cara. Depois, agarrou-me no braço, levando-me para a boca do túnel. Tropecei e estive a ponto de cair. Isto devolveu-me ao presente. Vamos, dizia ele, não ouves o vento? Aproxima-se uma tempestade. Vento? Pensei. Numa gruta? Mas tinha razão. A corrente de ar não tinha sido imaginária. A leve exalação que provinha da gruta tinha-se convertido num vento que ressoava como um gemido no estreito corredor. Voltei-me para olhar, mas Jamie empurrou-me para a frente. A minha última visão da gruta foi uma imprecisa impressão de azevis e rubis com uma silhueta branca no centro. Depois a corrente de ar chegou com um rugido e apagou a tocha. Cristo! Era a voz de Ian, cheia de terror. Tio Jamie! Aqui! Disse Jamie, assombrosamente sereno. Aqui, filho, vem. Não tenhas medo, é só a respiração da caverna. Quando ele disse aquilo, senti o alento frio da rocha no pescoço, arrepiando-me os cabelos da nuca. A imagem da gruta como algo vivo, que respirava cega e malévola ao nosso redor, gelou-me o sangue nas veias. Ao que parece, esta ideia aterrorizava tanto a Ian como a mim, pois ouvi uma leve exclamação e senti a mão dele tentando agarrar-me. Peguei-lhe na mão e procurei na escuridão com a outra até encontrar o tranquilizador corpo de Jamie. Tenho o Ian, disse. Por amor de Deus, vamos sair daqui. Como resposta, pegou-me na mão. Percorremos juntos o túnel, serpenteante, tropeçando na escuridão e pisando-nos nos calcanhares. Durante todo esse tempo, o vento não deixou de gemer nas nossas costas. Eu não via nada, nem a camisa de Jamie diante de mim, nem o movimento da minha própria saia. Tentava afastar a recordação do que deixávamos para trás, a mórbida fantasia de que o vento trazia vozes sussurrantes e secretas que não se deviam escutar. Estou a ouvir, disse Ian subitamente, com a voz rasgada pelo pânico. Estou a ouvir! Oh Deus, meu Deus, é a Gales! Vem para cá! Um grito afogou-se na minha garganta. Sabia perfeitamente que não era ela, mas o vento e o medo do Ian. Porém, isso não mudou o arrebatamento de terror que me brotou da boca do estômago, fazendo com que os meus intestinos se convertessem em água. Eu também sabia que ela se aproximava, gritando a plenos pulmões. Então, Jamie abraçou-nos, tapando-nos os ouvidos contra o peito. Cheirava a fumo de pinheiro, a suor e a conhaque. Estive a ponto de chorar de alívio. Silêncio! Disse com fúria. Não vou permitir que ela vos toque. Jamais. Vamos. E continuou em voz mais baixa. É só o vento. Quando o clima muda à superfície, as grutas ofegam pelas gretas. Não é a primeira vez que o ouço. Vamos embora, porque se aproxima uma tempestade. Vamos. A tormenta foi breve. Quando chegámos à superfície, cambaleando, a chuva tinha cessado e a luz do sol cegou-nos. Lawrence estava próximo da entrada, protegido sob uma palmeira. Ao ver-nos, levantou-se de um salto e uma expressão de alívio amaciou-lhe as rugas da cara. Tudo bem? Perguntou. Jamie assentiu com um meio sorriso. Tudo bem, confirmou apontando para Ian. Posso apresentar-lhe Ian Murray, o meu sobrinho? Ian, este é o Dr. Stern. Ajudou-nos muito na tua procura. Estou muito agradecido, doutor, disse o rapaz, inclinando a cabeça. Depois acrescentou com um sorriso trêmulo, passando a manga pela cara suja. Tinha a certeza de que viria tio Jamie, mas demorou algum tempo. O sorriso alargou-se e ele começou a tremer, pestanejando para conter as lágrimas. É verdade, Ian. Desculpa. Vem cá, Abalar. Jamie estreitou num abraço, dando-lhe palmadas nas costas, entre murmúrios em gaélico. Demorei um momento a perceber que Lawrence estava a falar comigo. Está bem, senhora Fraser? Sem aguardar resposta, segurou-me pelo braço. Não sei bem. Estava completamente exausta, como depois de um parto, mas sem a mesma exaltação. Tudo me parecia irreal. Jamie, Ian e Lawrence eram como bonecos que se moviam e falavam ao longe, emitindo sons que me custava entender. Creio que devemos sair daqui, observou Lawrence, olhando para a boca da gruta. Estava um pouco intranquilo. Não perguntou pela senhora Abernathy. Tem razão. Embora tivesse fresca na mente a imagem da caverna, parecia-me tão irreal como a verde selva e as pedras que nos rodeavam. Virei-me e comecei a andar sem esperar pelos homens. Ao crepúsculo, detivemo-nos numa pequena clareira, próxima de um ribeiro, e aí instalámos o nosso primitivo acampamento. Já tinha descoberto que Lawrence era uma presença utilíssima nessas excursões. Não só tinha tanta habilidade como Jamie para procurar refúgio ou construí-lo, mas ainda, por estar familiarizado com a flora e a fauna da zona, era capaz de mergulhar na selva e de voltar meia hora depois com punhados de raízes, fungos e frutos comestíveis, aumentando as espartanas rações das nossas mochilas. Enquanto Lawrence procurava alimentos, Ian foi à procura de lenha. Eu sentei-me com Jamie para lhe curar a ferida da cabeça. Depois de lavar o sangue, descobri com surpresa que a bala tinha perfurado a pele acima da linha onde começava a nascer o cabelo, mas que não tinha sinais de saída, como se tivesse desaparecido dentro da cabeça. Remexi-lhe no couro cabeludo, até que um grito do paciente me anunciou que tinha encontrado a bala. Tinha um vulto na parte traseira da cabeça. A bala viajara sob a pele, seguindo a curvatura do crânio até se deter perto do occipício. Céus! Exclamei. Tinhas razão ao dizer que a tua cabeça é de osso maciço. Aquela mulher disparou sobre ti à queima-roupa e o maldito projétil não conseguiu atravessar-te o crânio. Jamie bufou, queixando-se. Tenho a cabeça dura, mas isso não teria bastado se a senhora Abernathy tivesse usado uma carga completa de pólvora. Dói-te muito. A ferida, não. Mas tenho uma horrível dor de cabeça. Não estranho. Aguenta um pouco, que vou extrair a bala. Como ignorávamos as condições em que encontraríamos Ian, eu tinha levado a mais pequena das minhas caixas de primeiros socorros, que felizmente continha um frasco de álcool e um pequeno bisturi. Raspei uma parte do couro cabeludo e limpei-o com álcool. Segurando a pele tensa entre os dedos da mão esquerda, fiz um corte rápido e pressionei o inchaço com o polegar direito. A bala caiu na minha mão esquerda como uma uva. Pus uma gaze na pequena ferida e prendi-a com uma venda ao redor da cabeça. Então, sem conseguir resistir mais, desatei a chorar. Embora estivesse consciente destas sensações, não podia evitar sentir-me ainda fora do meu corpo. Sassená, estás bem? Jamie olhava para mim com preocupação sob a venda de pirata que lhe tinha feito. Sim, respondi, balbuciando aos soluços. Não sei porque choro, não sei. Vem cá. Pegou-me na mão para me sentar no colo e estreitou-me entre os seus braços. Está tudo bem, meu querido, tudo bem. De repente encontrei-me de novo dentro do meu corpo, quente, estremecida. Pouco a pouco deixei de soluçar e recostei-me no peito dele para sentir a paz e o consolo da sua presença. Não me apercebi do regresso de Lawrence e Ian, senão quando ouvi o rapaz dizer, com mais curiosidade que alarme: está a escorrer-lhe sangue pelo pescoço, tio Jamie. Tens de me pôr outra venda, Ian, disse Jamie, sem se preocupar. Estou ocupado a abraçar a tua tia. Pouco depois, adormeci, envolvida nos seus braços. Acordei, encolhida num cobertor, junto de Jamie. Ele estava recostado a uma árvore, com uma mão apoiada no meu ombro. Ao notar que eu acordava, apertou-me um pouco. Estava escuro. A pouca distância produzia-se um ronco rítmico que devia vir de Lawrence, pois a voz de Ian ouvia-se do outro lado. Não, no barco não passei muito mal, dizia baixinho. Tinha a companhia dos outros rapazes, davam-nos de comer e deixavam-nos caminhar pela coberta aos pares. Estávamos assustados, pois não sabíamos para onde nos levavam, mas não nos maltrataram. O bruxa tinha subido o rio Yalahar para entregar a sua carga humana diretamente em Rose Hall. Ali, os desconcertados rapazes haviam recebido as calorosas boas-vindas da senhora Abernathy, que imediatamente os meteu numa nova prisão. O porão da fazenda estava bem preparado, com camas e bacias. Era bastante cómodo, apesar de terem de suportar o ruído que se fazia ouvir de cima durante o dia. Nenhum dos rapazes tinha ideia da razão por que estavam ali. Fizeram muitas deduções, cada uma mais improvável do que a anterior. De vez em quando, um negro gigantesco descia com a senhora Abernathy. Implorávamos-lhe que nos dissesse o que estávamos a fazer ali e por que não nos deixava sair. Mas ela limitava-se a sorrir, dava-nos umas palmadinhas amistosas e dizia-nos que sairíamos em devido tempo. Depois escolhia um rapaz. O gigante pegava-lhe num braço e levava-o. A voz de Ian soava afligida. E esses rapazes regressavam? Perguntou Jamie. Não, geralmente não. Aquilo assustava-nos muitíssimo. Decorridas umas 8 semanas, chegara o momento de Ian. Já tinham desaparecido 3 dos rapazes, quando os olhos verdes da senhora Abernathy pousaram nele. Ian não estava disposto a cooperar. Dei um pontapé no negro e até lhe mordi a mão, disse melancólico, mas não serviu de nada. Limitou-se a dar-me uma pancada na cabeça com tanta força que me deixou um apito nos ouvidos e agarrou-me como se eu fosse uma criança. Tinham-no levado para a cozinha, onde lhe deram banho e lhe vestiram uma camisa limpa, antes de o levarem para a parte principal da casa. Era de noite e todas as janelas estavam iluminadas. Parecia-se muito com Lali Broch quando descia das colinas ao escurecer, onde a mamã acendia as lanternas. Partiu-se-me o coração, mas não teve muito tempo para nostalgias. Hércules, ou Atlas, levou-o ao andar superior, onde ficava o quarto da dona. A senhora Abernathy esperava por ele, vestida com uma espécie de túnica, com estranhas figuras bordadas. Mostrou-se cordial e ofereceu-lhe de beber. A bebida tinha um cheiro estranho, mas não sabia mal. Como Ian não podia escolher, bebeu. No quarto havia duas cadeiras cómodas, com uma mesa baixa ao meio e uma grande cama ao lado, com dossel digno de um leito real. Ocuparam os cadeirões e ela fez-lhe várias perguntas. Que tipo de perguntas? Perguntou Jamie, ao notar que o rapaz hesitava. Bom, sobre o meu lar, a minha família. Perguntou-me os nomes de todos os meus irmãos e dos meus tios. Dei um salto. Por isso é que Gaylis não se tinha surpreendido ao vê-los. Todo tipo de coisas, tio. Depois perguntou-me se alguma vez me tinha deitado com uma rapariga, como se me perguntasse o que tinha comido de manhã. Eu não queria responder, mas não pude evitar. Sentia muito calor, como se tivesse febre, e mexia-me com dificuldade. Respondia todas as perguntas, enquanto ela continuava sentada, simpática, observando-me com os seus grandes olhos verdes. Portanto, disseste-lhe a verdade. Sim, sim. Ian falava com lentidão, revivendo a cena. Disse-lhe que sim e falei-lhe de Edimburgo, da tipografia, do bordel, da Mary, de tudo. Então, Gaylis pareceu ficar irritada. Endureceu-se-lhe a expressão e baixou os olhos. Ian teve muito medo e quis fugir, mas o peso que sentia nos membros e a presença daquele gigante imóvel diante da porta impediram-no. Levantou-se para andar à volta, numa passada larga, dizendo que, se eu não era virgem, estava arruinado. E o que havia de fazer com um rapaz como eu, deitando-me a perder com as mulheres? De repente, deteve-se para beber um copo de vinho. Então pareceu serenar, pôs-se a rir, olhando-me com atenção, e disse que talvez nem tudo estivesse perdido. Se não lhe servia para o que tinha pensado, talvez lhe servisse para outras coisas. A voz de Ian soava um pouco sufocada, como se o pescoço da camisa lhe apertasse. Como Jamie emitisse um som interrogativo, ele tomou alento, decidido a continuar. Ofereceu-me a mão para me levantar, tirou-me a camisa e, juro que é verdade, tio, ajoelhou-se no chão e meteu o meu pênis na boca. A mão de Jamie tornou-se tensa sobre o meu ombro, mas a sua voz não revelou mais do que um suave interesse. Acredito em ti, Ian. E fez amor? Amor? O rapaz parecia aturdido. Não, isto é, não sei. Se ela, bom, excitou-me, depois levou-me para a cama e continuou a fazer coisas. Mas não foi como com a Mary, não? Não, claro que não, comentou o tio. Meu Deus, que estranho! No tom de Ian percebia-se um arrepio. No meio daquilo levantei a cabeça e ali estava o negro, em pé, junto à cama com uma vela. Ela indicou-lhe que ele levantasse um pouco mais para ver melhor. Fez uma pausa para beber água e deixou escapar um longo suspiro. Tio, alguma vez se deitou com uma mulher sem querer fazê-lo? Jamie hesitou por um segundo, antes de responder. Sim, Ian. Ah, ouvi o rapaz coçar a cabeça. Sabe o que se sente, tio? Pode-se fazer, não se quer, e parece detestável, mas gosta? Jamie deixou escapar um riso breve e seco. Bom, Ian, o que sucede é que essa parte do corpo não tem consciência, mas tu, sim. Soltou-me o ombro para olhar para o sobrinho. Não te aflijas. Não podias evitá-lo. E o mais provável é que isso te tenha salvado a vida. Os outros rapazes, os que não voltaram ao porão, sabes se eram virgens? Tínhamos muito tempo para conversar e acabámos por nos conhecer bastante. Uns eram, outros diziam que tinham estado com uma rapariga. Mas pelo que diziam, pareceu-me que não era verdade. Deteve-se por um instante, obrigado a fazer uma dolorosa pergunta. Sabe o que lhes aconteceu, tio? Aos rapazes que estavam comigo? Não, Ian, respondeu Jamie sem se alterar. Não tenho ideia nenhuma. Voltou a reclinar-se de encontro à árvore, com um profundo suspiro. Consegues dormir pequeno? Vai fazer-te falta. Amanhã espera-nos uma boa caminhada até à costa. Claro que consigo dormir, tio, garantiu-lhe Ian. Mas não quer que fique de guarda? Tem é de descansar por causa dessa ferida na cabeça. Fez silêncio. Depois acrescentou com timidez. Não lhe agradeci, tio Jamie. Não tens de quê, Ian, disse depois de soltar uma gargalhada. Deita-te e dorme. Se for preciso, acordo-te. Ian encolheu-se e pouco depois dormia profundamente. Queres dormir também, Jamie? Levantei-me ao seu lado. Já que estou desperta, posso ficar de guarda. Ele tinha fechado os olhos. A luz da fogueira, já quase apagada, dançava-lhe nas pálpebras. Sorriu, procurando a minha mão às apalpadelas. Não. Mas podes vigiar um pouco. Se mantiver os olhos fechados, dói-me menos a cabeça. Passámos um momento em silêncio, de mãos dadas. Ocasionalmente ouvia-se um ruído ou um grito longínquo na escuridão, mas nada parecia ameaçar-nos. Voltaremos à Jamaica para junto do Fergus e da Marsali? Perguntei por fim. Não. Creio que iremos para a Eleutera. É uma colónia holandesa, terreno neutro. Enviaremos o Innes no barco do John para dizer ao Fergus que se reúna connosco. Preferia não voltar a pisar a Jamaica. Claro. Calei-me por um momento. Como se desenvencilhará o Sr. Willoughby? Digo, e Tien Shou. Se ficar nas montanhas, não creio que o encontrem, mas... Oh, desenvencilha-se perfeitamente, interrompeu Jamie. Tem o pelicano para pescar por ele. E se for astuto, irá para sul, para a Martinica, onde há uma pequena colónia de mercadores chineses. Falei-lhe dela e ofereci-me para o levar até lá, quando tivéssemos resolvido os nossos assuntos na Jamaica. Já não estás aborrecido com ele? Perguntei com curiosidade. Encolheu um ombro, acomodando-se melhor. Não. Não creio que pensasse no que fazia, nem como podia terminar tudo isto. Além do mais, seria absurdo odiar um homem por não nos dar o que nunca teve. Abriu os olhos com um leve sorriso. Compreendi que estava a pensar em John Gray. Depois olhou para o sobrinho. Graças a Deus, disse. Este voltará para junto da mãe no primeiro barco que zarpar para a Escócia. Não sei, disse sorrindo. Depois de tantas aventuras, talvez não queira regressar a Lallybroch. Pouco me importa o que ele quer, afirmou Jamie. Irá, ainda que seja preciso trancá-lo num baú. Estás à procura de alguma coisa, Sassená? Já encontrei, disse, tirando o estojo de seringas do bolso. Abri-o para verificar o seu conteúdo à escassa luz da fogueira. Bom, ainda tenho para uma dose. Jamie levantou-se um pouco. Não tenho febre, advertiu desconfiado. E se estás a pensar em espetar-me essa porcaria na cabeça, podes mudar de ideia, Sassená. A ti não, esclareci. Ao Ian. Ou queres devolvê-lo à Jenny, cheio de sífilis, gonorreia ou coisa que o valha? Jamie levantou as sobrancelhas. A dor ocasionada pelo gesto arrancou-lhe uma careta. Ah, sífilis, achas? Não me surpreenderia. Um dos sintomas dessa doença, na etapa avançada, é uma profunda demência. No caso da Gaylis, não é fácil determiná-lo. Em qualquer caso, mais vale prevenir do que remediar, não achas? Jamie soltou uma gargalhada. Bom, assim o jovem Ian aprenderá qual é o preço da diversão. Será melhor que eu distraia o Stern enquanto tu levas o rapaz para trás dos arbustos. O Lawrence é bom homem, mas muito curioso. Não quero que te levem para Kingston para te queimar como bruxa. Suponho que seria incómodo para o governador, apontei secamente. Ainda que pessoalmente ele gostasse. Não creio que gostasse, Sassenach, disse, tão seco como eu. Tens o meu casaco à mão? Sim, recolhi-o para lhe dar. Tens frio? Não. Recostou-se para trás, com a jaqueta cruzada sobre os joelhos. Mas queria sentir as crianças perto de mim enquanto durmo. Cruzando suavemente as mãos sobre o casaco e os retratos, voltou a fechar os olhos. Boa noite, Sassenach.